220, ponte para a ponte. 220, mantém a ponte para a ponte. Guardião 06 vai prosseguir pro táxi, pro Pátio do Graef, via litoral sul, ok? Você vai decolar, de onde você veio? Você vai decolar em direção à torre, à construção da torre nova e vai contornar no cabeceira 35 direto Pátio, ok? Devido ao congestionamento no ponto de espera. Até de 100 graus com 11 nós. Reporta por gentileza no través da cabeceira 35 para prosseguir direto Graef. Bem, 3193, a TAN decolou os 45, controle 119.8. 119.8, chama TAN 3193. TAN 32 no meio, vento de 100 graus com 11 nós, tem nível de decolagem da 10. Livre decolagem 10, TAN 32 no meio. Passou 20 após a rolagem do tráfego da TAN e mantém pista 10. Após o rolagem do tráfego da TAN, cima de passou, obrigado. Através da cabeceira 35, a intenção direto Graé. Pode prosseguir, Torre. Afirmativo, prossegue direto para aero. Vento de 100 graus com 11 nós, após o solo controlado, Guardião 06. 76. Decolou os 46, controle 119.8. Castor 20, tem livre decolagem da 10, venta de 1 0 graus com 11 nós. Prossiga. Está autorizado até o Papá, reporte para ingressão no set, direto do Charlie. Estou instalando a batalha de passarela 2230, ponto de espera, mandar 1-0, pronto. 2230, ali mantém pista 10. Ali mantém pista 10, 2230. Até a próxima, guardião. Ação 20, decola agora os 48, controle 119.8. Grato, bom dia. Passarela 2230, vento de 1 0 graus com 11 nós, tem nível de decolagem da 10. Tá licença decolagem 10 2230. Tupi 5447 Lima, vem pista 10. Torre Salvador, gol no 806 no ponto espera da 10, pronto. Boa noite, 06, após a rolagem do trip, a Lima vem pista 10. Após a rolagem do trip, a Lima tem a pista 10, gol 1806. Pode falar, então, você é Alfa, prossiga. Autorizada até a interseção, repórter para ingressão na 7. Passarei 2230, decolou 50, controle 119. 1198, 2230, boa. Torre Juliette Vitor Charlie, na papá, pronto, ingresso. Juliette Vitor Charlie, ali mantenho na 7. Passarei 2230, controle 119.8. Trip 5447, informa helicópteros, litoral norte, a 1000 pés, ok? Sobre a escuta do controle. Tem livre decolagem da 10, o vento é de 1-0 graus com 11 nós. Salvador, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Está presente, senhora, seguindo na magnética 300, DCT até o Ceasa, senhora, rotatória do Ceasa. Gente, reporte quanto na rotatória, Mike Juliette Romeu. Reportará lá, Romeu. Você é Alfa, mantém a posição e aguarda. Gente, Juliette, você está, mantém a posição e aguarde. 5447, decolou 53, controle 119.8. 19.8, ótimo aqui. Fine. 19.8, 54. Papa Romeu e Juliette Vitor Charlie tem livre decolagem da 1-7, vento é de 100 graus com 12 nós. Voo no 806 tem livre decolagem da 10, vento é de 100 graus com 12 nós. Iniciando decolagem, gol no 806, 1-0. 4 vai manter o ponto de espera para aguardar a aeronave da companhia que está iniciando a rolagem, cumprimento do circuito de saída. Salvador, muito boa tarde, trip 5595, na final dando zero. 5595, muito boa tarde, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, 5595. Mike Juliette Romeu, confirma as intenções? Mike Juliette Romeu vai permanecer em sobrevoo na presente, Sara. Excelente, mas ela me escuta permanente. Na sua. O Zulu Vitor Charlie decolou 55, controle 119. Controle 19-8, muito obrigado, um bom fim de semana. Pro senhor também. Papá Uniforme Tango Serra Alfa, Lima, mantém o no 7. Tá 595, cabezado do Lark. 06, decolou agora o 56, controle 119-8. 19-8, bom, 806, boa tarde. Boa. Tip 5595, cheque, trem, livre pouso na 10. O Benta Junior 20 graus com 12-9. Machado e checado, estabilizado e autorizado o pouso do 90, recebendo o localizador agora. O Mike Juliette Romeu, se por um acaso eu precisar afastar além da rotatória, me informe por gentileza que eu tenho que informar o controle, ok? Paciente, Torre, vai, tá em busca aqui da situação da ocorrência, vai ficar então bilateral caso necessário. Tá, ok, mantendo a minha escuta, por gentileza. Gato. Bono 924, visual com a terra da trip na final. Após o pouso do mesmo ali, mantém pista 10. Trip 5595 no solo 59, livre à direita no 219. Direito 219, bora. Bono 924, tem livre decolagem da 10, venta de 1,90 graus com 129. tarde, Plan 3283, ponto 090, Plan 3283, a linha mantém, Plan 10. A linha aí mantém na posição 90, Plan 3283. Tango Sierra Alfa, chame quando pronto. Tem livre decolagem da 107. O vento agora é de 100 graus com 12 nós. Bono 924, decolou 01 no controle 119.8. 19.8. Uniforme Tango Sierra Alfa decolou agora o 01, chama o controle em 119.8. 119.8, Tango Sierra Alfa. Tem livre decolagem da 10, o vento é de 190 graus com 11 nós. Livre decolagem, pistola 0, tá 3283. Oi, boa tarde, vou na 600, ponto, Ribeirão na 0. Boa tarde, na 600, ali mantém pista 10. Mantém a 10, vou na 600. Controle? 3 decolou 03, Bono 600, livre decolagem da 10. O vento é de 100 graus com 11 nós. Livre decolagem da 10, Bono 600. Torre Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Agora a senhora vai afastar do seu setor, já próximo à Serra Índia com Índia. Vai interceptar a BR, segue com proa inicialmente da Federação, senhora. Vai transferir o controle quando autorizado. Gente, só aguardando coordenação. Grato. Fastnet Romeo controle, 119.8. Grato, Romeo. Voo 9600, decolou 05, controle, 119.8. 119.8, 600, boa. Voo 9600, 119.8. Oi, Salvador, essa é 3805, quando espera da 1 ao pronto. 3805, a linha decola, pista 10, o vento é de 1 ou 2, 0 graus, com 12 horas. A linha decola, pista no 0, então 3805. Torre Salvador, boa tarde, o Trip 5626 com plano modificado, está numa possível base pela direita, Paula Zero, caso o senhor autorize. Gente, o Trip 5626, eu tenho uma aeronave da companhia também prosseguindo para pouso, como ela é instrumento, tem prioridade para pouso, então só vai prosseguir para o final da 97. Mantém espera no setor, aguardando para ingressar no circuito de tráfego para 10, ok? Senhora, vamos fazer um circuito aqui pela direita, então? Você vai fazer espera com curva pela esquerda, ok? Senhora, pela esquerda. 3805, decolou ao 10, controle 119.8. Salvador, boa tarde, trip 240. 5240, boa tarde, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado travar. Matarazzo, 240. Trip 5240, só para informação, tem o tráfego da companhia em espera no setor à esquerda, próxima à cabeceira 17, não interfere com o seu pouso. Tem condições de ingressar na perna do ventão no zero? Fechada. Por gentileza, está presente, prossegue para a perna do ventão no zero, aguardando para ingressar, ok? Ok. Correção, ingressa na perna do ventão no zero, aguardando para o sequenciamento. Ok, entra. Escuta. Senhora. Está presente, tem condições de prosseguir para a final da 1-7, a fim de girar a base para 10? Senhora. Por gentileza, então prossegue para a final da 1-7, aguardando a autorização para girar a base. Obrigado. Trip 5240, check trem, livre pouso na 10, o vento é de 1,20 graus com 12 nós. Sente, baixar travado, autorizado pouso, trip 5240. Confirmar o vento, trip 5240. O vento é de 1 ou 2 0 graus com 12 nós. Tráfego da companhia na perna do vento, ok? Visual contrário da companhia 5240. Aí, tá com referência com a aeronave, já passamos numa base afastada, podemos ir ingressando? Afirmativo, tá autorizado o sinal da 1-0. Certo. No salão do 4, livre à direita, 1-2-1-9. 2-1-9, 5-2-4-0. Engraçado. Engraçado lá, travado, segundo 5626, o vento é de 1-1-0 graus, com 1-2-9. Livre pouso na 10. Obrigado, senhor. Salvador, muito boa, azul, 4-1, no meio, 1,5 mm de duna, de fibra. 4-1, no meio, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, 4-1, no meio. 26 no solo, azul no meia, livre à direita no 219. 219. Livre pouso na 10, o vento é de 190 graus com 11 nós, segue trem. Livre pouso, baixou e travou azul 41 no meio. Azul 41 informa que está oscilando o sinal do localizer, perdeu pela segunda vez, consegue visual para pouso. Gente, plano modificado agora, azul no 7. Azul no solo, azul no 9, livra à direita no 219. Livrando no 219, 41 no 9. Salvador, boa tarde, vou no 333.001 no 0. Vou no 333, a linha decola fica 10, o vento é de 100 graus com 10 nós. A linha e decola dá no 0, vou no 333. 1-3-3, decolou os 2-2, controle 119-8. Controle 19-8, 333, boa. Salvador, muito boa tarde, Força Aérea 2101, tá na final, baixada travada, 410. Tem livre pouso na 10, vento é de 100 graus com 11 nós. Livre pouso, 2101. Cara 2101 no solo aos 29, livre à direita, prossegue via Alfa, me chama na Delta para cruzar a pista no 028. Direita Alfa, chama na Delta para cruzamento, o Força Aérea 2101, obrigado. Zona para cruzamento. Está autorizado o cruzamento da 0028, reporte no hotel. Desde o cruzamento, reportará o hotel 210. Estacionar a frequência livre. Estimativo, ingresso no hotel, ingressão no pátio militar, obrigado, 2101. Estacionamento no hangar da Baeté, chama a tarde. Salvador, Oceaner 6326, tá passando o externo, o visual, no final do procedimento Zulu, da NB Zulu, baixado e travado. Chegamos Charme, a 32000, já estou no visual. Pouso autorizado, pistão 10, vento 110 graus, 129. Ok, tem livre pouso, Charme, a 32000. Estacionamento, Martina, puxando a taxa. Mas prova de informe, táxi autorizado, chama na papá. Mike Bravo Uniforme, já na papá, autorizado ingresso no 7, chamada e pronto. Minha 326, fala 35, direito, 121, último nome. 219, boa. 704, boa tarde, prossiga. Síndico falando, primeiro você vai com o corredor, proa norte do corredor forte a 500 pés, é isso? Gente, chama pra... chama a Taxiway Oscar pra ingresso na pista. Marte Alfa, livre táxi, chama na papá. Pronto, Mike Bravo Uniforme? Bravo Uniforme. Autorizado a decolagem da 17, o vento 100 graus, 139. Certo, Mike Bravo Uniforme. Oi, Salvador, boa tarde. Papatango, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, ingressa na final e guarda autorização de pouso. Ingressará na final da 17, guardando autorização de pouso. Estamos ao lado. Pode confirmar o vento, por gentileza, para o Tango Zulu? 100 com 13. 100 com 13, graças. Estamos ao lado. Espera para ingresso, mais canal. Mantenha a posição, Marco Chanelfo. Marco Chanelfo. Guardião 04, não escuta? Afirmativo, agora está avistando o senhor. Gente, pode considerar. Marco Mike Bravo, uniforme decolado 37, controle 11980. 1980, Mike Bravo, uniforme. Oi, Salvador, boa tarde, eu vou no 648, estabilizar no R9, 2 milhas e meia do 366. Gente, no 648, continua a aproximação, chama no externo, baixa travada. Chamaral, no 648. Guardião 04, o senhor vai ter condições de alinhar e decolar sem parada da 17? Eu tenho agora um tráfego para pouso, ultrapassou a rotatória. A linha decola sem parada da 17, vento 110 graus com 129, Guardião 04. Juliette, Tango Zulu, reduzindo na final da 17, agora o tráfego da... Tá entrando um Romeo Fox 10 na pista, vai linha decolar sem parada. Pode continuar na aproximação, aguardando a pista livre. Vai reduzir e continuar na aproximação, Juliette, estamos ou aguardando a pista livre. Não vai se olhar, só com tudo a justa, beleza? Marcelo foi aguardar esse tráfego que colou agora da Polícia Militar e tem agora um tráfego na curta final, a voz do senhor vai decolar. Pedi para o senhor informar até o ajuste. Já estamos o Lu, pouso autorizado no 7-21-10 graus 09. Já estamos o Lu, copiou? Sistema ativo, atualizado o pouso, cabeceira 97, Juliette, Tango. Guardião 04, tem condições de curvar de imediato o campo? Afirmativo. Curva esquerda autorizada, cruza de imediato o campo. Decolado 139 e aguarda as transferências de comunicações. Curva esquerda, aguarda as transferências 04. Guardião 04, suspende o cruzou o campo, prossegue litoral norte, controle 11980. 11980, grato. 648, suspende do tráfego, já passou uma cadeira externa, pouso autorizado no 0, vento 110 graus, 129. Vento autorizado, pouso, baixar travado, 648. Estamos no Lu Solas 41, é pátio 4? Gente, então faz o backtrack e aguarda antes da papá. Marque Salhofa, autorizado ingresso no 7, chama alinhado e pronto. Autorizado ingresso no 7, Marque Salhofa, confirma ajuste, gentileza. Uma solicitação? Ajuste, de altímetro. 1-0-1-2. Muito obrigado. Pode ingressar na esquerda, Juliette Tango Zulu, pátio 5. Mike Tchalhopa, tá pronto? Pronto, o Mike Tchalhopa. Mike Tchalhopa, decolagem autorizada no 7, vento 1-1, 0 graus, 1-2 lá. Torre Salvador, gol no 394, próxima ponta de espera, pronto, uma boa tarde. Boa tarde. Ali mantém no 0, Ana. Ali mantém no 0, Ana, 394. O Matila copiou, tá autorizado a decolagem no 7, vento 1-1, 0 graus, 1-2 lá. Gol no 648, solos 43, direita no 219. Um 394.